I'm here to remind you that starting today, no, starting right now, I'm going to bring you back to God. One by one. Beginning with one man amongst us who was strayed furthest. God wants you back, Mr. Ken Cannon. Serve him and you will go out in joy. Be led forth in peace. Right. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees in the field will clap their hands. I ask you now, will you serve God? Nope. Will you serve God? Now, I heard you the first time. Will you serve him? Oh, for Pete's sake. Odin! I win, preacher. Wasn't even close. Now, tell him. Serve God. I ask you again, will you serve God? Of course I will. Yes, sir. Yeah. Of course. Yeah. Eu sou Rafael Almeida e me enganei dois anjos hoje. Aqui é o Hilário do VilaCast e o Jesse que tá me fazendo ver essa série. Aqui é o Almir e só Deus sabe o que vai acontecer agora. É, aqui é o Matheus Mantuan e eu já posso pôr fogo nos meus gibis. já tá assim, já? Caralho, nem começou ainda o gibi direito? Pois é, cara. E eu já tô no escuro agora. Não sei prever mais nada nessa porra. Tá no escuro, né? Acabou a força agora, pouco curtir, né? Pena que voltou, cara. Eu queria tanto gravar a Luz de Velas uma vez, mas... Cara, você já imaginou quão bizarro seria você gravando no escuro, ouvindo a nossa voz com o microfone na mão, né? Que tipo de fetiche é esse que você tem, cara? É, eu não sei dizer, cara. Só isso aí mesmo. É isso aí. Só isso aí mesmo. Nada a declarar. Nada a declarar. Tá certo. Bom, novamente com a presença do Hilário aqui do VilaCast. Hilário, fala mais sobre o seu podcast. Eu sou do VilaCast, um podcast que trata de cinema, livros, HQ, tecnologia, filmes. É um podcast que semanal, mas dependendo do tema a gente pode fazer mais por semana. E vai lá conferir, vilacast.com.br. Maravilha, link aí vai estar na postagem. Bom, vamos direto então, Preacher. Quarto episódio da primeira temporada. Hoje, como eu já falei, eu confesso pra vocês que eu já teria desistido da série nessa quarta episódio já. Não sei vocês. Cara, mas... a série tá ruim? Ah, cara. Rafael que é fresco. Pô, esse episódio empolgou bastante, cara. Fiquei sério, eu achei pior que o anterior. Eu achei fraco. Acho que esse foi melhor que o terceiro, não, sem dúvida. Ele foi melhor que o terceiro, velho. Aham. Uhum. É, agora ele finalmente parou de apresentar as coisas pra engajar o que vai acontecer até o fim da temporada. Você ele achou que desenvolveu alguma coisa nesse episódio? Sem dúvida nenhuma, cara. Completamente. A relação do Jesse com o vilão que vai ser o Odin até agora foi colocada agora no episódio, né? Agora na série, o desenvolvimento dele. Bom, vamos começar do começo, então. O episódio começa com uma garota correndo no espaço vazio e os caras com uma arma de paintball na mão. Que... quadrinhos, por favor, universitários. Nesse caso, não é referência nenhuma, cara, nem precisa, né? Porque isso já tá vegeto com o episódio. É o cara que era lá do puteiro, esqueci o nome dele agora, brincando de paintball com as putas, só isso. Mas você não sabia que era paintball, não, né? Como é que é? Não sabia que era paintball, não, né? Não. Mas você já sabia? A princípio parece isso, mas depois ele atira e mostra a tinta, né? A princípio, realmente, parece que ele tá realmente caçando. Mas quando ele dá o tiro, mostra que é uma bolinha de tinta. Eu acharia que era. Eu acho que seria muito mais foda se fosse caçador mesmo. É, sem dúvida. E não paintball. Mas enfim, daí ele, essa galera tá perseguindo algumas garotas, uma delas cai no buraco, né? É, depois disso tem a apresentação novamente da série. Eu prestei atenção na música de abertura, dessa vez vestiu uma coisa demais. E a única referência realmente que eu peguei na abertura é que tem umas cantigas meio de igreja no meio. Mas realmente nada demais. A música realmente é bem diferente, como a gente falou no episódio anterior. E em seguida tem um primeiro flashback aí do pequeno Jesse, e eu acho que é na mesma igreja que ele tá hoje, pelo menos achei que fosse a mesma igreja que o pai dele era pastor, né? Parece a mesma igreja, pelo menos. É isso mesmo? Aparentemente, né? Ele herdou a igreja do pai, pelo jeito. Parece a mesma igreja, a mesma cidade. Enfim, ajuda até pra antecipar o flashback de depois. Tem, acho que são 3 vezes que aparece esse flashback, né, nesse episódio, em que a gente mostra que o pai era um cara um pouco ortodoxo demais, né? Fazendo o filho aí apanhar de cinta na frente dos outros pra ensinar de exemplo. Mas achei... peraí, ele tava com o quê? 8, 9 anos fumando na frente da igreja? Não, era... ele tava fumando? Acho que ele não chegou a fumar. Tava, não. Era... foi abraçar o cigarro, o pai já chegou dando castada. Ah, mas isso aqui é que dá vida também, velho. Aquela tulipinha também pilhada do caralho, né? Porra. Uhum. Meu Deus, eu não achei tão ortodoxo assim, não. Achei que é assim mesmo. Quer fumar, vai tomar bordoada. Não tem essa, não. Galera, é... A série falou que ele é veterano do Vietnã? No último episódio apareceu a idade do pai dele, que mostra na lápide lá o ano de nascimento. E pra ele estar no Vietnã, ele teria que estar lá com 15 anos, então não teria como. Realmente, no Vietnã, não foi. Pode ter sido uma guerra posterior, mas Vietnã, pelo menos, não vai ser na série. Afeganistão deve ter jogado alguma coisa, hein? Algo do tipo, vamos ver. Mas aí não foi mostrado nada realmente de ser veterano de guerra. Pra frente tem mais uma cena do flashback onde mostra que o pai já tinha uma relação com o Queen Canon. Uhum, mostra ele assim, levemente, né? Nada muito... É, mostra que... Não chega a mostrar um diálogo inteiro dele, né? Ele só entra na sala e mostra o Jesse de longe, do lado de fora, ouvindo o que tava acontecendo. Jesse já roubando o bagulho do cara. É, roubando o cinzeiro dele. Passou na mão. O mesmo cinzeiro que ele usa pra apagar o cigarro no começo do episódio, por acaso, né? Porra, pode crer. Caralho, você é muito detalhista. Vai tomar no cu, cara. Jamais que eu ia reparar na porra do cinzeiro, velho. Mas eles dão um close de cinzeiro quase, cara, nessa cena. Nas duas cenas, né? No carro ele guarda o cinzeiro também, né? Parece cinzeiro de novo. Mesmo, tipo, ele no começo e aí nessa cena, tá tudo aí. Quando o pai dele bate no Jesse na frente da igreja, é por isso que ele tem aquela cicatriz que aparece no primeiro episódio? Ou será que é outra coisa? Cicatriz? Eu acho que o pai dele não deu chicotada nele. Foi? Acho que foi, não. Cicatriz que eu... Que no primeiro episódio, quando ele levanta da cama, ele tá cheio de cicatriz. Será que foi o pai dele que fez aquilo tudo na infância dele? Aquilo ali foi de açoite, cara. Aquilo ali não foi de cintada, não. Também acho que não chegou a tanto. Deve ter sido tudo isso. Ou vai piorar, né? Então, o pai dele tava delicado demais, né? Pra esse ponto aí, cara. Não acho que foi ele que fez aquilo também, não. Deve ser alguma outra coisa aí que deve mostrar no futuro. Mas, sim, vamos ver. Ou no passado? Ou no passado, no flashback? Então, vai ser mostrado no futuro, cara. Beleza. Caralho. Bom, logo na sequência, a gente vê o Cassidy tentando convencer ele a se entregar pros anjos. E assim, ele tava meio decidido, né? O Cassidy falando, ele tava cagando com o que o Cassidy falava nessa cena. Cara, o Cassidy é só um maluco que mora no andar de cima, né? Tipo, não dá pra levar em consideração o que ele fala também. E até onde ele sabe, o Cassidy é um maluco que acha que é um vampiro, porque até aí ele não sabe que existem, né? É, nem aquela cena em que ele salvou o Jesse de ser morto lá pelos anjos, ele não viu nada daquilo. Então, tipo, tanto faz, né? Pô, mas o maluco tá contando um negócio pra ele, tá. O cara é mega drogado, né? Tá brisando aqui ainda. Será? Foi isso que o Jesse pensou. Sim, é só um drogado, gente fina, que tá morando perto. Todo mundo tem um drogado de estimação. Quem nunca, né? Normal. Vocês não têm? Sou eu. Olha, se você não tem, talvez você esteja drogado a situação de alguém. Fica a dica, tá? E aí, e agora? Pense nisso. Bem, de qualquer jeito, o Cassidy não consegue convencer ninguém. Ele continuou com a roupa de Raiden dele, que ele usa do lado de fora quando tá no sol. Onde que eu arrumo o chapéu daquele, hein? Numa plantação de arroz, provavelmente. Liberdade. Pode crer. Na liberdade você deve achar também, de fato. Enfim. Beleza. Bom, espero que ninguém me julgue por andar com aquele chapéu. Sim. Você confundida com mendigo. Já era, tanto dia, realmente já era. Bom, logo na sequência, a gente tem uma cena em que o Odin, ele aparece na cena do crime, né? Na cena em que a moça do começo do episódio morreu. Daí pedem pra ele falar algumas palavras, ele sobe no banquinho, a mulher entrega o megafone pra ele, ele fala duas palavras de fato e acabou, né? Cara, eu vou dizer que eu tava vendo esse episódio, eu não vi na TV como eu costumo, eu vi no meu computador mesmo, que, tipo, eu esbarrei no botão do mudo do notebook quando ele foi falar. Então, quando eu assisti, a minha impressão era que o microfone não estava dele, que ele pegou pra falar, não estava funcionando. E tava muito baixo e ninguém entendeu. E ficou muito mais engraçado do que de fato ele falando, cara. Então a pessoa. Tipo o Forrest Gump quando faz aquele discurso na frente de Washington, né? Ninguém ouve. Então o meu episódio foi ainda mais engraçado do que o de vocês nesse caso, que eu tive ser advento aí a mais. Matheus editou o episódio pra ele achar mais graça, velho. Mas um trampo pro Matheus. O Matheus já vai editar o Perdido em Marte, o Batman, agora vai querer editar o Preacher também, né, Matheus? O Perdido em Marte eu tenho que resolver logo aquilo. Tudo bem. Batman? É, o Batman vs Superman. Aquilo dali não tem como editar e ficar melhor, não. Isso é um desafio, esquece, né? Esquece, jovem, esquece. Isso eu não vou conseguir. Qual é do Perdido em Marte que você não gostou? As cenas em Marte eu acho que são muito ruins, cara. O filme chama Perdido em Marte e ele quer tirar cenas em Marte. Exatamente. As cenas da Terra são muito boas. Parabéns. Mas as cenas em Marte são muito chatas. Eu quero tirar aquela cena só, o resto vai ficar no filme. Mas é um projeto aí quando tiver tempo, agora eu tô meio ocupado. Tá bom. Mas vai ligar pro Ridley Scott. Scott, né? Olha só. Antes de fazer esse novo Blade Runner aí, vamos melhorar aquele filme antigo lá. Vem só aqui que eu fiz. Vem só aqui que eu fiz. Comprei melhor. Exatamente nesse que é essa voz aí. Parei, cara. Tá atrasado, mas eu vou completar isso ainda, tranquilo. Não, é muito legal o discurso do Odin, né? Ele fala, rapazes, peguem leve. Garotas, cuidado por onde andam. É basicamente isso, né? É que é foda, que, tipo, aquilo aconteceu no terreno dele, pelo jeito, né? Tipo, a responsabilidade, entre aspas, seria dele por ter um buraco daquele jeito. É uma armadilha, praticamente, aquilo. Dava pra alguém morrer de qualquer jeito. Como ele provavelmente tem alguma relação com a prefeitura pra, e deve investir naquela cidade de alguma maneira, deve gerar empregos no abatedouro da cidade. Foda-se, né? É assim que funciona a porra do mundo nesse ponto. E o da hora é a cara da Tulipa, que é a Tulipa escolhendo assim. Ela tá transtornada, cara. Uhum. É a amiga dela, a menina? A menina era uma das putas no puteiro em que a Tulipa tá hospedada. Sim. Que a mãe dela trabalhava lá pro jeito, né? Deixou claro que a Tulipa é uma filha da puta, né? No, olha aí, termos gerais. O que que ela te fez, cara? Não, era só a profissão da mãe, cara. Nada de... Na cena seguinte, mostra o Jesse indo na casa daquela menina, que eu já me esqueci o nome, mas é a menina que ajuda ele com a igreja. Emily, o nome dela. Gente. Emily, perfeito. Muito bom, Hilário. Bem engraçado também. Ah! Mostra que ele tá querendo fazer uma aproximação, ele quer lotar a igreja dele. Ele quer ter a igreja de maior badalação na região, praticamente. Cara, que estratégia, hein? No flashback mostra que a igreja era cheia na época do pai dele. Exatamente. Agora tá só as moscas. Agora tem 20 neguinhos lá domingo. Pronto. O pai dele era tipo o Fábio de Mello, né? A galera em peso, né? Enfim. Pô, mas pelo que mostrou do pai dele, ele não tem cara de padre, não, cara. Ele tem cara de assassino, na moral. O pai dele era o pessoal ia com medo, caralho, né? Velho. O pessoal ia por medo na igreja. Nem por bater no filho, mas a cara dele realmente de que vai te matar. Dá um certo medo aquele cara, mas tudo bem. E ele quer comprar uma TV pra poder fazer uma rifa. Fantástico, fantástico. Venha pro culto e ganha uma TV. Eu iria. Pô, lógico. Porra. Uma TV de 4K daquele tamanho? Tá louco? Então, vamos lá, cara. Vamos lá. Ia baixar só filme no de 16GB aqui agora. Foda-se o 1080. Nem só internet, tem tomar... cara tem direito lá. Só tem que tomar cuidado que o pastor pode mandar se fazer alguma coisa e tá na merda se acontecer, né? Mas... É um problema. Vale o risco. Aí depois a gente teve o flashback que a gente já falou, né? Que a gente já explotou os flashbacks em uma cena aqui. Uhum. Aí isso poderia ser melhor editado também. também, né? Colocar as três em uma cena única funcionaria de qualquer jeito, em vez de... Então, é isso aí, tá, tem me incomodado bastante esse negócio dessa edição, sim, de ficar cortando, cara. E a gente já explicou, é por causa dos comerciais lá, velho. Uhum. Não tem jeito. É, faz sentido. É, pro fim do episódio teve uma cena contínua só, mas ainda assim eles estão usando esse recurso, né? Maldita é, TV. É, parece novela da Globo essa porra, cara. Para com isso! É que era aberta, TV aberta. Na época que eu assistia de maneira que eu ia pros Estados Unidos lá, pegar um projetinho de domingo da noite, ia lá. Ô, Mi, ninguém aqui é hipócrita, cara. Não tem problema. Você baixava um torrent também. Então, fala o que eu quiser. Ah, já tô com o filme muito queimado aqui nessa porra. Foda-se, né? The Walking Dead tem na base de uns 10 comercial, velho. É foda. A AMC parece que é pior do que os outros canais ainda pra isso, infelizmente. Bem, vamos ver. É, depois da cena de flashback que a gente falou, mostrou o Cassidy falando com os anjos agora, querendo tirar lá, entender exatamente o que tá acontecendo. A cena foi legal, cara. Que ele tentando descobrir o que é a porra da Gênesis, exatamente o que vai ser feito, negociando com os anjos. E ele se aproveitando dos anjos também, né? É claro, sem dúvida. Ah, é, porra, cara, os anjos são muito inocentes, velho. Eles estão... tipo, confiantes, crentes no Cassidy, né? Não, cara, você vai trazer ele aqui, porra, que legal. Mas é exatamente que acho que aconteceria se você trouxesse alguém que não viveu em sociedade, né? Eles não têm nenhuma, sei lá, malícia, exatamente. Eles não conviveram com seres humanos antes. A gente é filha da puta, cara, não são eles que são inocentes, tá ligado? O homem que é foda. Teoricamente, você tá falando de seres imortais que existem desde a criação e observam as pessoas. Pera aí, né, Matheus? Como assim observam as pessoas? Não foi dito isso. Eu sou anjo. E daí? O trabalho de todo anjo é ficar olhando a gente? Você acha mesmo, cara? Não é assim que funciona? É uma mitologia bem pura se fosse assim. Oh, meu Deus. Caramba. Cara, foi isso que o Eduardo Spohr me ensinou, cara. Não foi isso que ele te ensinou. Ele falou numa classe. Você leu o livro errado, hein? Ele falou que os ofanins fazem isso só. Nossa, você lembra quais eram os anjos, cara? Que legal. Ah, porra, eu lembro. A maioria, que é a verdade. É, eu li há um tempo já, mas esqueci tudo já, as classificações. Mas é bacana, é um bom livro de qualquer jeito. Nessa primeira cena aí que aparece os anjos, já toca o telefone uma vez já, né? Não toca o telefone. Toca o telefone da recepção, do hotel. Eles acham que é o telefone deles, mas não é. Ah, pode crer. Eles tomam um susto, né? Eles olham assim, ih, caralho, bom, beleza. Não atende, vai dar merda. Depois que o Cast pega o dinheiro, ele vai gastar com algo produtivo, vai usar droga e comer puta, basicamente. Tá zona, velho. Faturei uma graninha, fazer o quê? Ah, é o que tem que fazer de melhor por aqui, né? Porra. Vou consertar o ar-condicionado? Não, foda-se. Caralho, foda-se essa merda. Essas cenas... Cara, eu não posso discordar, Umi. Mesmo um comercial, eu tenho que acordar com o Rafael, cara. Essas cenas têm 30 segundos, cara. Porra, precisava mesmo. Vai ser comercial mesmo pra caralho. Eu tô te falando que o bagulho tem os comercial ignorante, velho. Cara, que merda. É qualquer ideia de também, eu não vejo há muito tempo. Não é nem falar que eu tenho referencial. E Breaking Bad tinha pouco núcleo comparado a isso. Então não tem como comparar também. Me fala uma coisa, Matheus. O Showtime é TV aberta ou TV fechada? É fechada. Não, mas a AMC também é fechado, cara. Mas tem comercial. É fechado? Sim. Ah, mas a AMC é fechado naquelas, né? Você compra o pacotinho de R$5 e ganha a AMC pra você. Aqui no Brasil também. Não é porque é fechado também que não tem comercial. HBO não tem comercial, por exemplo. Ou tem um só no mês, se não me engano. É que eu tô lembrando das séries da Showtime. Não tem comercial, não. Dexter e Californication, pelo menos, não tinha essa edição cagada desse jeito. Ah, mas foi ter comercial sem ser tão... com tantos cortes. Mas eu concordo, dependente de comercial, acho que tá demais, cara, essas cenas aqui. Me lembra Arrow. Me lembra Arrow com esses comercial, com esses flashback do nada. Nossa, Arrow é insuportável nessa questão. Como série também, mas nessa questão é mais. Arrow é insuportável mais. Ponto, tá ligado? Arrow é insuportável, acabou. Não tem mais nada ali, não. Mas eu vou ter que rodar com o Rafael, cara, tá? Demais. Você poderia pegar essas cenas que estão quebradas no episódio e fazer várias cenas contínuas. Seria mais simples de assistir, de engolir. Você pode jeito. Colocar uma trilha da hora aí nessa parte que você fala, vou ter que concordar com o Rafael. Não é que o normal esse tipo de coisa. É aquela a música do Hulk, tá ligado? Tá, beleza. Eu lembro disso na edição daqui a pouco. Mas tá, tem a cena do puteiro, aí em seguida já corta pro prefeito falando com o Odin, questionando, né? Falei, porra, a mina morreu, você só falou aquilo, não dá pra fazer um pouco mais, sei lá, porra, cara. Aí o Odin fica meio puto e fala, olha, meu avô fazia e ninguém questionava. meu pai fazia e me questionava. Você vai questionar agora, porra? Como assim? Daí, o Odin, em determinado momento, mija na porra da revista, na frente do prefeito, e ainda olha pra ele e fala, não me olhe. Entenderam isso? Reclama não. Muito foda, cara. Fica de pó aí, vagabundo. O Odin tem sido mostrado de pouco, mas essa foi a primeira vez. Ah não, tinha mostrado depois ele ouvindo lá o som do abatedouro no outro episódio, né? Sim. Mas ele tá bem psicopata, né, cara? Não psicopata igual o Pacho, que o pai do Jesse era na série, mas ele consegue ser alguns transtornos muito sérios, véio, na moral. Além de ter aquele computador de bosta e ficar jogando aquele joguinho que eu não sei o nome, mas eu lembro que tinha. Kirby, perfeito. Kirby. Uhum. Ele demitiu o menino lá do braço quebrado? Não, nossa, o cara falou que ele tava doente. Ah, tá. Ok. Cara, esse maluco vai perder o emprego rapidinho. O maluco do braço. Pois é. Cara, tem uma parada legal que eu tinha reclamado há uns episódios atrás. Se fosse ser muita coincidência o Donnie ter problema com ter contato com o Odin, que vai ser o vilão da série. Mas esse aqui é meia língua, cara. Porque foi ainda melhor explicado do que se não tivesse esse ponto. Ele colocou o Odin como participante na cidade muito antes de aparecer o Jesse ou sim, o poder. Deixou claro que aquilo já tava lá há muito tempo. Então justifica, não tem mais a questão do roteiro fraco, de tu ter que se ligar. O pai já tava lá e ponto, achei bacana essa parte também, ter explicado dessa maneira. Em seguida tem mais uma dessas cenas de anjo quebrada que poderia estar junto com a outra, que é o anjo olhando propaganda de hambúrguer e querendo comer o hambúrguer. Acabou, é só isso. Aí ele se contenta com a máquina lá de Snickers. É, e come um Cheeto, sei lá, uma parada assim. Por aí. Pô, é muito legal ele decorando o nome do hambúrguer, ele chega na recepção, olha pro velhinho. Eu quero tal coisa, deu velhinho. É, a gente não tem cozinha nem serviço de quarto. Mas a gente tem aquela maquininha ali, ó. E o cara vai lá, porra. É o que tem. É, realmente não podia estar junto com. Bom. É, podia. Era só pegar essa parte e colocar em cima, tá ligado? Não é tão difícil, cara. Daí a Tulipa acaba indo no velório da menina que morreu logo no começo do episódio, que deram uma importância foda pra essa menina também, né? Foi meio foi meio que o gancho do episódio, na verdade, né? Não, deram uma importância, só no puteiro que ela trabalhava que falaram alguma coisa. Eu quero ver se vão desenvolver isso ou se vão deixar só nesse episódio. Mas desenvolver o quê, cara? Não, a Tulipa com esse negócio da menina. Porque ela ficou muito bolada, mas, cara. Mas não desenvolveu, ela foi lá e foi pra matar o malandro, velho. Ela ficou bolada porque ela não morreu porque tava em terreno indevido. Quer dizer, ela não morreu por causa do Odin, ela morreu porque eles estavam fazendo um merda em terreno alheio. Uhum. É, a culpa da menina ter morrido, tá bom, parte também é dela por ter aceitado e tal, mas é o pessoal querer ficar fazendo esse tipo de merda, brincando de paintball no meio do abatedouro do cara, do terreno do abatedouro do cara, né? Tipo, ninguém culpou o real culpado, que é aquele maluco que ela tentou matar em seguida. Ela tá puta por causa disso. E aí ele ainda fez essa merda e tá lá no velório da menina. Tipo, de boa. Porra, bora, com bora isso. Bora trepar agora, meu povo. É, putaria. É, pode crer. A dona do puteiro pega e fala. Rodada próxima. Grátis pra galera. Próxima hora é pro conto da casa. Mas sim, tem essa menção do velório, como você disse, e a Tulipa tá puta com isso. A Tulipa tá puta no puteiro, né, porra, velho. Enfim. E aí, pelo menos agora, uma cena que foi contínua. Aí, Rafael, primeira cena contínua da série até agora, que é... virou linha rito essa cena, né? Tipo... Enfim, depois disso, ela decide ir lá bater no cara, só que em vez de bater no filho da puta que matou a menina, né, indiretamente de qualquer jeito, ela acaba enfiando o taco de golfe na cabeça do Cassidy, que tava lá de boa, tendo serviço prestado com ele. Tava brincando lá o cara, né? Do nada vem a mulher. E essa cena que passou toda em seguida, eu achei muito da hora. Dela levando ele no carro, aí no carro ele quase morto. Não, que eu posso te ajudar. Ah, me dá um beijo. Tipo, porra, velho. Filha da puta, né? Vai se aproveitar agora e foda-se, né? Cara, e ela pedindo ajuda de Deus, né? Ela era toda, tipo, não acredita em nada e falando, pedindo pra Deus, cara, agora. Ninguém é ateu de verdade quando precisa. Ninguém é ateu de verdade. Ninguém é ateu quando o avião cai, né? É, exatamente. Exatamente. Não existe ateu o avião caindo. Não existe. Na hora que aperta, todo mundo é temente o nosso bom Deus, cara. Vagabundo. vagabundo arranca o crucifixo do cu, né? De algum jeito ele vira um católico fervoroso, né? Sem dúvida, cara. Bem, chega no hospital, cast de que é que faz? Vai no banco de sangue. Cara, a montagem da cena foi muito bacana, que a Tulipa chegando na mina da recepção. Meu amigo tá morrendo! Ela vai lá e entrega um prontuário pra ela, assim, pra preencher dela. Não, não vai preencher nada! Preciso do médico aqui agora, né, velho? Quem que é o seu amigo? Cadê? Cadê o cara? O maluco já saiu e tá indo pra puta que pariu lá no banco de sangue pra reviver. Não, ele já tava curado já, né? É, enfim. Pegou sangue de lá e já se curou. E é legal na cena, como você falou que é bem montada, que ela olha pra trás, o cara tava sangrando e tem todo o caminho de sangue até chegar lá, né? Isso realmente ficou muito legal. Cara, esse final de episódio, desde o momento do velório da puta até o fim, se esse ritmo fosse episódio inteiro, a nota seria, tipo, 2 pontos acima, provavelmente. Nem falo dos acontecimentos, só se fosse esse ritmo, sabe? Uhum. Em questão de continuidade das cenas, já seria o bastante. Poderia não acontecer nada demais. Mas se fosse melhor montado, como foi o finalzinho do episódio, estaria ótimo nesse ponto. Pelo menos nesse episódio, eles juntaram os três, né? Agora os três tecnicamente se conhecem. Sim, o Jesse e conhece. O Cassidy. Exatamente. Ali. Finalmente, né? É, finalmente. Eu senti a falta do cara de cu nesse episódio, ele não aparece. O pai dele aparece. Ele vai estar no próximo, ele tá na promo do próximo. Tá na promo ele já aparece no finalzinho desse aqui, ele, na verdade. A versão que eu baixei não tinha a promo do próximo episódio. O pessoal tá falando que a primeira temporada vai acabar onde o gibi começa, com eles indo pra estrada. O pessoal tá falando. É, mais ou menos que o Odin também aparece bem na frente no gibi e já tá agora como vilão, né? Mais uma vez a gente tem a cena do pai do Jesse, que a gente já falou, que ele encontrou o Odin no passado, onde o Jesse rouba lá o cinzeiro dele. E o Jesse fala com o Odin lá no abatedouro, pedindo pra ele ir pra igreja, porque ele precisa de alguém que seja amigo da cidade pra poder ajudar as pessoas a irem até lá, e faz uma proposta pro Odin. Fala que se ele for no culto do Jesse e não virar cristão, o Jesse passa as terras do pai dele pro Odin, porque o Odin tá querendo comprar a terra desde o segundo episódio, né, por aí. Uhum. Ele falou, se você não virar cristão depois de ouvir meu sermão, eu dou as terras do meu pai pra você. Ele chamou o Odin também pra mostrar pras pessoas que ele não era um pastor comum agora, né. Uhum, perfeito. Aí tá o Odin pegar um cara descrente e converter ele na frente de todo mundo. O Odin fala, não, beleza, fechou. Odin, olha que dinheiro fácil que eu tô ganhando aqui, né? Fatura que eu vou fazer agora. E é bem isso, né? O Jesse fala logo em seguida, mais uma cena contínua, bem contínua, em que eles acabam de falar e já corta pra igreja com a continuidade dessa cena. O Odin tá sentado lá de boa, o Jesse fala uma meia dúzia de palavras, umas duas piadinhas legal. Fala, então, você vai ser temente de Jesus agora? Aí fala, não. Não. Desculpa, pastor, não me convenceu. Não, e saiu dando, tá ligado? Cara, perdeu, já falei não, fechou, foi embora, peguei acesso pra mim. Só que aí o Jesse obviamente usa a voz de Deus, sai aquele reverb da hora, e ele fala, claro, você via Deus sim, você via Jesus sim. Era óbvio que ia acontecer, mas bacana, né, pelo menos isso. Eu quero ver como que vai repercutir esse negócio. Exatamente, como eu falei no começo do episódio, tipo, agora ele colocou as peças do jogo todas no lugar. O Jesse já conhece a Tulipa, essa trinca tá formada. Falta só a questão do cara de cu e da menina, mas também que não deve ser muito difícil envolver, é só encontrar os dois. E a vilania, o vilão da temporada já vai estar aí do lado do Jesse agora. Agora eles vão desenvolver. O Odin deve ficar puto, né? Porque ele aceitou Jesus. Não sabe por quê. Não sabe por quê e vai querer fazer uma coisa contra o Jesse. Provavelmente ele vai ter o apoio do Donnie, que já não gosta do Jesse, e vai desenvolver a trama a partir daí. Isso que me causa estranheza. Como é que você coloca o vilão numa série que o protagonista consegue mandar as pessoas fazerem o que quiserem, cara? Então, cara, no gibi isso é muito bem desenvolvido, pelo menos. Porque ele tem que estar do lado. Não ele não pode falar, tipo, toda a cidade, tipo, faça tal coisa. Não é o Killgrave, né? É, não. O Killgrave, eu não sei. Ele pode mandar pra, dependendo da distância, e se ele não estiver usando nenhum microfone, sim. Ele pode controlar, geral, se ele quiser. Não, acho que aí também funcionaria nesse caso, mas tipo, se não... Ele não tem como alcançar a cidade inteira gritando, não dá pra fazer isso. Então dá pra desenvolver assim, cara. Tipo, o que chega perto ele até controla, o resto não dá. Aparecer um sniper mesmo, ele morre, por exemplo. É uma coisa, não sei se a série vai abordar isso, ou se já abordaram isso no quadrinho, se ele gravar a voz dele... Ela perde o poder imperativo? Não, ele consegue passar por telefone. Ah, ele consegue? Ele já fez. Já ele fez isso nos quadrinhos, ele faz. Que tem uma hora lá que tem dois puritanos lá, que é de cantor gospel. Aí ele liga pros caras e fala, ó, fala o que você quer de verdade pra mim. Aí a mina, eu quero um pau grande. É isso mesmo, né? Pro telefone também funcionaria no gibi. Mas é uma questão muito do sarcasmo, que o gibi é muito baseado nisso. Meio que a mitologia em si é a segunda parte, né? Então, só pra ser engraçado, ele pode fazer isso pro telefone, não é um problema. Só de zoeira, exatamente. Não é, não tem uma lista escrito por telefone, se for DDI funciona, se for DDN aí não, aí não dá. Se você usar a operadora tal, funciona, a outra já não vai dar certo, então... Olha aí. Se for interurbano, não vai. É, tipo, não tem uma lista de regras definidinha desse jeito, é tão exata pelo menos, né? A regra básica é, se a pessoa entende e pode fazer o que você falou, ela faz. Só isso. Esqueceu de comentar também a questão que finalmente o telefone toca no hotel com os anjos. É, última cena, verdade. O telefone que eles estão lá montando e não atendeu, mas deve começar o próximo episódio atendendo ou não, vamos ver. Quem que tá ligando? Não, da hora. Eu acho que é os anjos, o pessoal do céu tá ligando pra eles. É, porque numa hora do episódio fala que ninguém sabe que eles estão ali, né? Uhum. Então... Nessa parada, será por que eles que fizeram a merda de deixar os Gênesis escapar, será? Ou eles estão tentando se redimir de alguma outra coisa que eles fizeram? Não, o que parece é que eles fizeram a cagada e eles foram lá pra tentar resolver sem ninguém perceber. Uhum. No gibi era agora... isso. Eu acho que vão usar também. Mas como eu falei no começo do episódio, cara, eu não vou também definir o que vem por causa do gibi. Porque a questão do pai dele, que mostrou nesse episódio, não tem nenhuma relação. O Odin já conhecia a cidade antes de... acontecer, não tem no gibi. Tipo, nada disso tinha como base. Eles estão reusando os personagens e a essência deles tá muito boa e uma história recontada. Então, eu posso até te dizer, tipo, qual é o direcionamento dos personagens. O Almir pode falar tranquilamente por que Codinha é daquele jeito ou mostrar que realmente tá parecido. Certo. Agora, tipo, o que que o roteiro vai fazer pra ligar o A com B? É, não tem mais como. Não tem. Isso é bacana. Tá legal. Mas eu acho que vai ter, tipo, o mesmo final da HQ para os personagens, mas o percurso vai ser diferente. Sim. Pode ser. É bom também. É, acho que a cena final mesmo, tô falando daqui a 6, 7 temporadas, provavelmente, ia ser uma parada muito foda de se ver. Mas, também é pensar muito longe, cara. Eu tô preocupado se vai acabar essa temporada bem, na real. Não... Tomara que seja renovada. É, a audiência tá caindo. É exatamente esse ponto que eu ia falar. Os caras tão brincando com Game of Thrones. É, tá passando mesmo horário de Game of Thrones. Nunca vi essa merda. Foi muito então, mal escolhido. Calma aí. Vamos discutir isso? Sim, já conseguimos, já encerramos o episódio, então. Vamos finalizar agora esse episódio do podcast. É, qual a opinião de vocês? Vocês acham que vamos conseguir ter uma segunda temporada de Preacher? Você acha que a série vai ter força pra renovar? Eu acho que eles estão segurando pra acabar agora o Game of Thrones pra deslanchar. Pode ser. Pode ser que tá meio gordo no começo justamente por causa disso. Porque Game of Thrones acaba domingo que vem, né? Vai ser o último episódio. E é uma hora e meia. Pode tá frio desse jeito. Por causa de Game of Thrones, então. É, acho que os caras tão vendo, vamos gatar esse episódio aqui, ó. Os caras vão fazer a guerra daqui, ó. E sabe o pior parte? Que agora eu me liguei na parada, eu associei dois pontos. Lembra que é a MC também. Lembra aquele episódio Fly da mosca do Breaking Bad? Que é um filler maravilhoso. Eu adoro aquele episódio, mas na boa, se você cortar aquela merda, não muda em nada pro resto da série. É um filler. Sabe por que fizeram aquele episódio, colocaram naquele dia? Porque era o mesmo dia do final de uma outra série de outro canal, justamente. Era uma série da HBO até, não sei qual, não sei se foi True Blood, uma parada assim. Mas teve uma série que ia acabar nesse mesmo dia, do mesmo horário, e eles colocaram esse episódio que tanto faz ter ou não. Eu acho que foi True Blood mesmo. True Blood é bom, né? True Blood terminou em 2014, cara. É, não, então não foi True Blood, que é esse episódio da terceira temporada de Breaking Bad. Sopranos. Mad Men. Sopranos acabou em 2004, cara. Mad Men? Será que não era Mad Men? Mad Men é do mesmo canal, cara. Mad Men é da HBO, né? Não, Mad Men é da AMC. Ah, não sei. Mas tanto faz qual era a série também, né? O ponto é que teve uma season finale, uma séries finale, aliás, no mesmo dia que eles quiseram não aproveitar. Se é o mesmo canal, é tranquilo colocar uma parada dessa que pode vir em reprise, né? Pode ser que seja isso. Eu acho uma péssima ideia fazer isso na primeira temporada, que é quando você ganhar o público, né? Exato. Então, eles podiam ter feito mais um hiato, né? Eles podiam ter começado a série semana que vem. Porra, sério mesmo que com um mês de diferença fazer tanta diferença no mundo? Eles podiam ter lançado depois, tranquilamente. Ou colocar no sábado, talvez? Cara. Qual o problema de passar uma série no sábado? Se bem que aí está no mesmo horário do Walking Dead. Essas porra toda. É, tudo isso tá junto, querendo ou não, né? Vocês que leram a HQ, o nome desse episódio 4 é Monstro do Pântano. Por quê? Porque a mina morreu no pântano. Outra... é referência a Vertigo. É, Monstro Pantano é um quadrinho do Alan Moore. É isso que eu ia falar. Mas eu não entendi, pra mim não fez nenhuma conexão. Porque a mina morre no pântano do cara lá, daquele lobo. Sim. Aí os caras só fizeram essa referência rapidão. Não, e o dono do pântano é o Odin, que é um monstro, de certa maneira. Olha o spoiler. Não, isso não é spoiler. Eu tô segurando pra dar spoiler. Ele é uma pessoa ruim, cara, só isso. Calma. Tá bom. Você não tem que levar pra esse lado também. Já tem vampiro na série, agora vocês viram e falam que o cara é um monstro. Não possa mais. O monstro pode ser uma pessoa malvada, o cara sem escrúpulos. Eu sou um monstro, então. Eu sou um monstro.